faz a gente chorar, sofrer, beber. Tô aqui nesse boteco tentando te esquecer. De lugneque, lugneque, uma hora a gente esquece. Se não esquecer, vou apelar pra bebida quente desse bar. De lugneque, lugneque, uma hora a gente esquece. Se não esquecer, vou apelar pra bebida quente desse bar. Vai ser rabo de galo, conhaque, sinã. Faz a gente chorar, sofrer, beber. Tô aqui nesse boteco tentando te esquecer. De lugneque, lugneque, uma hora a gente esquece. Se não esquecer, vou apelar pra bebida quente desse bar. De lugneque, lugneque, uma hora a gente esquece. Se não esquecer, vou apelar pra bebida quente desse bar. Vai ser rabo de galo, conhaque, sinã. Se não esquecer, vou apelar pra bebida quente desse bar. Vai ser rabo de galo, conhaque, sinã. Vou apelar pra bebida quente desse bar. Vai ser rabo de galo, conhaque, sim.